Atenção, emissoras, entra no ar o Terço das Santas Chagas. Na presença das Santas Chagas de Jesus, convido você e sua família para este momento abençoado na nossa programação. Vamos juntos colocar nas Santas Chagas de Jesus o nosso pedido de oração, a nossa intenção. Prepare o seu ambiente de oração com as fotos, as roupas de família e, de modo particular, lembrando dos enfermos. Traga os nomes por quem vamos interceder e pedir cura e libertação de todos os sofrimentos e dores. Queridos filhos e filhas, é dia do Senhor e na hora da misericórdia somos chamados a contemplar o Cristo Senhor, morto, mas ressuscitado, razão de nossa fé, de nossa esperança. Rezemos. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Ó Jesus, Divino Redentor, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Graça, misericórdia, meu Jesus, nos perigos presentes, cobri-nos com vosso preciosíssimo sangue. Pai Eterno, tende misericórdia de nós, pelo sangue de Jesus Cristo, vosso Filho unigênito, tende misericórdia de nós, vos suplicamos. Amém. No primeiro mistério das Santas Chagas, contemplamos a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos, onde estava presente Nossa Senhora. Como fruto desse mistério, rezemos por todas as pessoas desesperadas, que pensam na semana com muita dificuldade. Senhor, seja a esperança e a âncora em suas vidas. Rezemos. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. No segundo mistério do Terço das Santas Chagas, contemplamos o discurso de Pedro, inflamado pelo Espírito Santo, que converteu cerca de 3.000 pessoas. Rezemos esta dezena, contemplando esse mistério, por todos aqueles que estão com pensamento autodestrutivo, com baixa autoestima, chegando a pensar em suicídio, que possam obter vida plena e cura de todos esses pensamentos ruins. Eterno Pai,

Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Rezemos três vezes. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas. Amém. Queridos filhos e filhas, tendo rezado o terço das santas chagas, vamos agora fazer a oração de todos os dias, que é a novena das santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo. Rezemos. Por suas santas chagas, suas chagas gloriosas, o Cristo Senhor me proteja e me guarde. Senhor Jesus, foste levado na cruz para que por vossas santas chagas sejam curadas as de nossas almas. Eu vos louvo e agradeço pelo vosso ato redentor. Carregaste em vosso próprio corpo os meus pecados e de toda a humanidade. Nas vossas santas chagas, coloco minhas intenções, minhas preocupações, ansiedades e angústias, minhas enfermidades físicas e psíquicas, meus sofrimentos, dores, alegrias e necessidades. Em vossas santas chagas, Senhor, coloco minha família. Envolvei, Senhor, a mim e meus familiares, protegendo-nos do mal. Coloque a sua intenção. Senhor, ao mostrar vossas santas chagas gloriosas a Tomé e o mandando tocar em vosso lado aberto, o curaste da incredulidade. Eu vos peço, Senhor, permita-me refugiar em vossas santas chagas e, por mérito desses sinais de vosso amor, curai a minha falta de fé. Ó Jesus, pelos méritos de vossa paixão, morte e ressurreição, dai-me a graça de viver os frutos da nossa redenção. Amém. Fique conosco, depois do intervalo, vamos refletir, escutar e rezar o Evangelho do dia. Senhor, fomos curados. Somos chamados a construir um mundo melhor, comunicando a mensagem do amor. Ajude a realizar essa missão. Participe da campanha Santas Chagas de Jesus. Com os olhos voltados para a chaga do pé direito, a terceira etapa nos convida a exercer a virtude da fé e proclamar a vitória sobre os traumas que nos afligem. Como gesto concreto, faça uma contribuição extra de pelo menos o mesmo valor que você já doa todos os meses para ajudar a consolidar a rede católica da Igreja. Ligue 41-3221-6060 e tecle 1 ou acesse padrereginaldomanzotti.org.br. Porque Ele vive e nos dará a vitória. Conheça o novo trabalho de evangelização pela música do Padre Reginaldo Manzotti. O CD e DVD Alma Missionária. O DVD traz 23 faixas com belas pregações, com grandes momentos de cura e libertação. Já no CD, inesquecíveis canções católicas e a faixa inédita Alma Missionária. Adquira agora mesmo acessando a loja virtual no site padrereginaldomanzotti.org.br/loja ou ligue para o Televendas 41-3221-6050. Manzotti. Olá, querido povo de Deus. Aqui quem fala é o Padre Reginaldo Manzotti. Quero convidar você para peregrinar comigo pelos locais dos milagres eucarísticos e para conhecer os santos italianos. A peregrinação será a partir do dia 19 de agosto de 2017. Mais informações, acesse o site padrereginaldomanzotti.org.br e preencha o formulário que entraremos em contato. Espero por vocês. Evangelizar é preciso. Evangelizar é preciso. Você já pode adquirir o Diário Espiritual do Padre Reginaldo Manzotti 2017. Aproveite a pré-venda exclusiva em nossa loja virtual e antecipe suas compras. A entrega será realizada na segunda quinzena de agosto. Em sua sétima edição, o diário traz na capa devoção às Santas Chagas de Jesus. Se você realizar a sua compra entre os meses de junho e julho, vai receber um desconto especial e uma medalha das Santas Chagas de Jesus. Faça sua encomenda agora mesmo. Acesse nossa loja virtual www.padrereginaldomanzotti.org.br/loja. Se preferir, ligue para 041-3221-6050 e garanta a sétima edição do Diário Espiritual do Padre Reginaldo Manzotti. Juntos, evangelizamos mais! Cura, libertação, misericórdia. Todos os dias estamos juntos, unidos em intercessão durante o Terço das Santas Chagas. Padre Reginaldo Manzotti nos convida diariamente para que nós, família Evangelizar é Preciso de todo mundo, rezemos juntos com ele neste momento abençoado. Por isso, divulgue a mais pessoas para sintonizar a rádio neste momento tão especial da nossa programação. Cartilha de oração. Acompanhemos juntos Palavras da Salvação com o Padre Reginaldo Manzotti. E filhas da Hora da Misericórdia, o intervalo foi rápido e eu quero dizer muito obrigado a você que rezou comigo o Terço das Santas Chagas. Quero dizer mais, para você rezar comigo, o número é este: 0 operadora 41 3221 6070. É o mesmo número que você liga de manhã para falar comigo ou agora à tarde para rezar comigo. 0 operadora 41 3221 6070, notou? Se você liga e não consegue, ao menos você consegue deixar o seu nome em oração aqui com a telefonista. O amor que nos une na dor, nossa forças refaz. Eu estou vendo aqui no site uma graça alcançada. Estou vendo no site lá de Bahia, Rose Luiz Eduardo. Quero agradecer pela graça recebida, a gravidez de minha filha que tanto esperava. Muito obrigado, Senhor, pelo milagre da vida. Eu te louvo e bendigo. Tu és o meu Deus e minha luz. Deus seja louvado, Rose. Um abraço a todo o povo baiano. Bíblia aberta. Cartilha de oração. Deus, fala comigo. Fala comigo, Deus. Fala comigo, Deus. Fala comigo, quero ouvir tua voz. Fala comigo, Senhor. Tua voz. Fala comigo, Deus. Esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Um dia, Jesus estava num certo lugar, quando terminou, um dos seus discípulos pediu: Senhor, ensina-nos a orar. Ele respondeu: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos a cada dia o pão cotidiano e perdoa-nos os nossos pecados, pois nós também perdoamos a todos os que nos devem, e não nos deixe cair em tentação. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Pai Nosso. O Pai Nosso que o Senhor nos ensina. Jesus diz: quando rezades, dizei: Pai Nosso. Isto significa a profundidade, a intimidade que podemos ter e somos chamados a ter com Deus. Santificado seja, Senhor, o teu nome. Santificado seja, Senhor, o teu reino. Santificado, Senhor, seja as nossas vidas. Santificado seja a nossa história. Santificada seja cada momento de nossa existência. Filhos e filhas, quando você for rezar o Pai Nosso de novo, reze com mais atenção, com mais serenidade, com mais fervor e coração compenetrado. Você é de Jesus. Acredite, você é de Jesus. Você é do Senhor. Se alguma coisa não vai bem, se sua vida é um vai e vem, se a aflição invade, queima o peito, não se esqueça. Não se esqueça. Você é de Jesus. Você é de Jesus. Se anda muito preocupado ou se está desesperado, você não tá sozinho nesta hora. Agradeça. Agradeça. Você é de Jesus. Você é de Jesus. Você pode confiar. Você pode confiar. Seu caminho ao Senhor. Deixa nas mãos de Deus. Deixa Ele trabalhar. Você tem que se entregar. E provar do seu amor. Confia nele e o mais ele fará. Você tá sem trabalho, sem dinheiro, fracassado, não desista, lembre das promessas, permaneça. Você é de Jesus. Você tem que se entregar, você pode confiar. Se anda muito preocupado, se está desesperado, excluído, mal amado, faça a sua parte. Sua parte vai dar certo. Obedeça. Você é de Jesus. Você pode confiar seu caminho ao Senhor. Deixa nas mãos de Deus. Ele trabalhar. Vamos pedir a bênção de Deus. Você tem que se entregar e provar do seu amor. Confia nele. E o mais ele fará. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós.